O 4076, no solo aos 27, de vista pela direita, some solo 1921 decimal 9. 19, 4076. Chegada Bonfa, pastor 32. Gente, chegada Bonfa, pastor 32. 5-4, 3-0, pouso na pista 1-0, vento 1-3-0, graus 1-3, nós, que é negão na 0-1-3, gol 1-7-5-4. E 1-7-5-4, segue com livre pouso 1013, 1-7-5-4. 3-3-5-5, Recife 9-9-9, boa tarde, obrigado, bom serviço. Boa tarde, então 3-2-1-6, densa para 2.000 pés, autorizada a final, pista 1-0. Vai observar um traço da sua esquerda, 11 horas em 6 milhas, deslocamento nordeste. É um bandeirante, é um no 1500 pés no corredor visual. Ok, observará, é autorizado em LF, 2000 pés, está 3216. Oi, 4033. Indy Alpha, o 4033, obrigado. Alô, Salvador, Viante 6741, posição 1, a Panfa custa. 6741, no portão 01, aguarde para iniciar o posto. Aguarda para 4076, Juliette, portão 03, observando o tráfego da companhia. Juliette, portão 03, está visual com o tráfego, obrigado. Juliette 6741, na escuta. Na escuta, prossiga. Ordem com a equipe de pátio, vai parquear um Embraer da Azul, à sua esquerda, no portão 03. Após o parqueamento do Embraer, está autorizado a iniciar no 01 e chama táxi. Web 6741. Posso parquear a Mendo Azul, estou autorizado por cima, mas chamar para táxi, 6741. 721, acione identificação. Chegada Mare de décimo, mantém o 050. 050, Mare. Solicita a manopura de TAP. Gente, eu vou ITAP. ITAP, obrigado. Finizou? 3216, complete final, chame torre no 8, décimo 6. 386, obrigado, boa vontade. O 6741, só confirmando, o portão é 1 ou 5? Portão 1. Gente. Uno 754, no solo aos 32, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Decolagem da 1-7, após curva à direita, realiza o perfil da subida Coral até 1-5 milhas de Salvador, após prossegue direto até Barra Grande. O controle em 1-9-35, aciona o padrão do Kilo Quebec Serra, o 0-1-2-3. 0-1-3. Quanto a autorização, ponto 3-2-1-6. Azul 4-0-3-3, no ponto de espera pronto. 1-8-6. Boa tarde, só. Boa tarde. Pastor 3-2, desça para 2.000 pés, autorizada final no 0, reporte estabilizado. Para 2.000, reportará estabilizado no localizador. Pastor 3-2. Oxford Serra. Lagoa, Rio Azul, 4033, ponto espera pronto. Porta para ingresso, pode ser Juliette. Alfa, reportar para ingresso na Juliette, no 754. Solo Olimpo 09, pronto para o táxi. 3216, cheque 3 de pouso, vento 120 graus, 119, Kinegal 10, 13 autorizado, pouso pisto 10, tá? 3216. Ah, livre pouso pisto 10, trem embaixo travado 3216. Táxi, reporta no táxi, hotel, Olimpo 09. Autorizado, camarada no hotel. Solo Patrulha 2230, autorização 240 para a vitória da conquista. Gente, tenho 200 já aprovado, solicito 24. Pode ser, se depois a gente solicita então. Gente, só um minutinho para a cópia, o 2230. Solo Trip 5490 para puxa acionamento, Pátio 3. Pátio 3 autorizado, chama táxi, 5490. Autorizado, vai chamar táxi, 5490. 1754, Juliette, até o 612. Ok, autorizado Juliette, até o 612, no 754. Papa Uniforme, Tango Uniforme, Kila, Salvador. Niner, Niner, Zero, ready to copy, clearance. American Niner, Niner, Zero, clear to Kilo Mike, India, Alpha, the flight level 360, via Uniform, Zulu. 20 until Tango Romeo Sierra, after Opa Zulu 7, after Accordia Flight Plan Route, departure from runway 10 after left turn, departure will be Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, after Cogibu, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniform, and then Fox, Fox Lima, Oscar, Charlie Kilo. The departure frequency 119.35 and the squawk code is 5067, American 9090. Niner 90, clear to Miami via Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Baleen as filed. Runway 10, the left turn, Momo departure, Coke Blue transition, then Flock. Departure 119.35 and squawk 5067, and we're cleared to flight level 360, American 990. American 990, that's correct. Come back left for pushback and start gate 10. Roger. Solo Olympus 09 no hotel para cruzamento. Gente, mantenha a posição, Olympus 09. Solo, boa tarde, OTAN 3216, Lebrona, se escuta. 3216, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingressar no táxi Juliette. Alfa vai reportar para ingresso Juliette, 3216. Pode prosseguir Alfa Juliette até o portão 08. Alfa Juliette para o 08, 3216. Olimpo 09, autorizado cruzamento da 1028, reporta liberando na Delta. Autorizado cruzamento, reportará na Delta. Minha posição antes da Taxway Quebec. Posso passar. O que o Quebec Serra tem condições de cruzar a pista e manter a posição no, no, na taxiway contrária? O Declan Vitor Mar Quebec está em interseção Oscar 44, ok? Vitor Mar Quebec, aliás, manter a cabeceira no 7? Mike Fox Serra após o Highlander Aerostar, esquerda, pátio aberto. Fox Fox Serra. 4033 Azul, declarado 37, 1935, viagem. 1935. Zero, chama a torre 1-1860, ajuste 1-0-1-3, a viagem 1741. Obrigado. Olympus 09 na Delta. Olympus 09, autorizado ingresso na Alfa direita, reporta para ingressar no pátio 1, via Juliette. Autorizado Alfa, reportado para entrar no pátio 1, via Juliette. Quebec, autorizado decolagem, pista 17, vento 120 graus, 13 nós, Kennedy 0-0-3. Torre, Pastor, 3-2. Muito obrigado. Pastor, 3-2, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguarde a pista livre, Pastor, 3-2. Presente, Tael, 4033. Limpo 09. Gente, ingressar no pátio, após Índia, torre 108-6, ajuste 6-13. Certo? Passarido 2230, cópia. Da pista 1-0, aeronave na final. Aguardo, pode esperar da 1-0, a gente pensa 741. Direita, realiza o perfil da subida Ardor, Elefa, após Elefa, direto conquista. A frequência do controle 119.35, aciona 5065. Back decolado aos 39, chame o controle 119.35. 935, Victor Mike Quebec. Salvador, boa tarde, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, mantém as condições visuais, reporte para da barra. Reporte para Farol da barra, Quebec. Salvador, boa tarde, 3804, perdeu contato com Recife, Tatinho mantém 150, afastado 50. 3804, identifique, chega da Mari, desça 050. Na Mari para os 50, obrigado. Objeto 6721, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, após etapa Duna, final pista 10. 2000, etapa Duna, final do 10, autorizado com 1013 web. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Lima Delta Lima. Tudo Quebec ser autorizado a decolagem da pista 17, vento 120 graus, 12 nós, que é legal no 013. O Delta Lima decolou de busca vida, está com plano de voo para o bonde, é o Romeu 44, 3 a bordo. Pista no zero. Papa Romeu, acionado com 45 a bordo, autonomia de 4:15, alterna na cajuta, próprio status. O trip 5490 autorizado táxi em frente, última à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste 10.03, tem um bom voo. A última à direita, monitora torre 1.86, o trip 5490. Alfonso Delta, desça para nível 050. 050 Delta. Passarei 2230, pushback, acionamento. Sócio Topush? Afirmativo. Autorizado na remota, chama táxi, 2230. 2230. 4 horas, Salvador, Papatango, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, Salvador. Decolando 7, prefiro da Coral, não sei se pode. decolagem QNH 1903. Autorizado, decolagem pistão 0, QNH 1903, Argente 6741. 123, na saída Coral, sobe ao 040, aguarde identificação. 3144 da TAM, identifique, desça para nível de voo 100, chegada Mari. Explicou uma centena, chegada Mari está 3144, mantendo high speed, conforme solicitado pelo centro. O 3144, voe na posição ITAP. Direto ITAP, está 3144, centro. 5728, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisk 58. Decolagem da pista 1-0 após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca. Transição Aracaju, o controle em 119.35. Aciona 5102. Centro Recife, nível 330, decola da 1-0 com curva à esquerda, sobe na Puca Aracaju. Upper Whisk 58 até Recife. 1935 ao controle, 5102 o transponder do 578. Despejamento correto, portão é o 05. Chama pronto, 5728. Chamaremos. O 35490 está pronto, ponto espera. Força Aérea 27203, autorizado a alinhar e manter pista 10. Vento 120 graus, 12 nós. Autorizado a alinhar e manter, Olimpo 09. Centro Webjet 6741. Controle Salvador, Webjet 6741. Jet 6741, sobe para o 340, contato radar vigilante. Sobe o 340, Webjet 6741. WebJet 6721, localizador, campo à vista. 6721, complexo final, chame torre em 1.8.6. 18.6, boa. Boa, então 3804, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 0.4. 3.000 no 0.4. 3 milhas do externo, campo à vista, boa tarde. 76721, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso, vento 1.0 graus, 1.1 nós, QNH 1.0.3. Aguardando a autorização, Web. Olimpo 09, autorizado a decolagem da pista 1.0, vento 1.0 graus, 1.1 nós, QNH 1.0.1.3. Livre decolagem, Olimpo 09. Decolagem da 1-0 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, após Leda, Ildis. A frequência do controle 119.35, aciona 5101. Aguarda para cotejamento, azul 4089. 2230, pronto para o táxi. Positivo, 24 é o POP, 3 horas, alterna Salvador. Só confirmando 24 a bordo? Afirmativo. Gente, táxi autorizado via pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.6, com ajuste no 013, bom voo. Obrigado, Índia, ponto de espera 18.6, 1013, 2230. Obrigado. 4089 do azul, conteja. Ah, entendeu que é no 360 para Vitória, curva à direita da pista, decola da pista 10, curva à direita da El Leda. E Upper Whisk 50, controle 11935 e o transponder 5101. Correto, só confirmando a subida da El Leda e após Ildis para interceptar Upper Whisk 50. Aceita a El Leda, Leda Ildis para Upper Whisk 50, azul 4089, obrigado. Afirmo, só confirmando o Ildis, ok? É com o uniforme Delta Eco Serra. Chama pronto, azul 4089. Chamará pronto, obrigado. Salvador, good afternoon, X-Ray Lima Fox 121. Te mando o som? X-Ray Lima Fox Starway 121, please. Starway 121 to Golf Peter Alpha Charlie, the flight level 330. Stand by your clearance, please. Okay, Fat Level 3. Requesting Fat Level 350 if available. 350? Yes, sir, affirm. Okay, stand by. Okay. 990, pushback engine start, gate number 10. American 990, clear, pushback and start engines, home back west for taxi. 990. 4. Tango de Paulo Aquino, transferindo para frequência livre, quanto 1010 da GL. Afirmo, vou pouso. Obrigado. Patrulha de Salvador, Olympus 09, decolou, estou no perfil da Conde. Olympus 09, Salvador, contato radar na saída Conde, sobe para nível 130. Sobe para 130, Olympus. P5490, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, 1-0, 5490. Webjet no solo aos 49, livre pista pela direita. Webjet 6721, livre pista pela direita, chame com o solo, 121, decimal 9. 219, liberando agora, web. Passando de identificação, deixa para o 080, chegada Mária. Identificou, deixa o 080 na Mária. Lima Delta Lima, não escuta? 20 milhas de Salvador, prossiga na frequência de coordenação, Lima Delta Lima. Salvador, 7721, bom dia, Libra. No 2 ou no 9. Opa, perdão. 7721, Libra. 721, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingressar, táxi Juliette. Via Alfa, vai reportar na Juliette, 721. 0, vento 110 graus, 119, que é igual no 0, no 3. Livre decolagem da 110, 5490 da trip. X-Ray River Fox, Starway 121, we're requesting a push and start, please. Okay, X-Ray River Fox 121, you are the number 2 on this set. Okay, stand by 1 minute to your copy. Alright, thank you. Passo externo, trem checado, o 3204 da... Controle TAN 3660, boa tarde. TAN 3660, sonho de identificação, na proa de Mari, chegada Mari, desça 080. 80 na Mari, 3660. Objeto 6741, chama Centro Recife em 1260, alternado 1288. 260, 288, 741, via. Tá 3144, vai atingir 050. 3144, dividecida para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada final no 0. 2003, autorizada final, tá 3144. Gol no 600, desça ao 070. 070, 0. Controle Salvador, trip 5490, decolou, cruza 2000 pés na sua escuta. Trip 5490, contato radar, sobre mantém nível de voo 200, vigilante. O trip 5 490, confirme nível 200. Afirmo. Ciente 5 490, autorizado 200. Departure and Zipar Transition. Zulu India Papa Alpha Romeo Transition. Salvador Departure Frequency 119.35 and the squawk code is 5040. In your route after intel, you proceed according your flight plan route, okay? Banda de Urubus, na curta final. Gente, 3804. For departure left hand, after departure to Puka departure, and transition Zipar, and then upper Zulu 10 Natal, upper number 873 Intel, and the frequency for departure 119.35, scope 5040. We want to run, that's correct, stand by for push inside, okay? Okay, we are waiting, sir. American 990, taxi. America 9090, taxi via May Apron, taxiway India, and Alpha to hold point runway 10, bear call Salvador Tower 118.6, TQNH 1013. 1013, main apron to India, holding point runway 10, 1186, American 990. 1804, no solo 54, libera pista à direita, com solo 121.9. Liberando agora 219, boa. Laredo 2230, autorizado decolagem da pista 10, vento 120 graus, norte tem legal no 013. Autorizado a decolagem, contaria 2230. Alfa Delta. Gol no 600, mantém o 060. Traço 12 horas, 4 milhas no mesmo deslocamento, no 050, um Papa Alfa 27. Mantém o 060, mano. 600. Alfa reporta antes da taxa Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, 3204. A possibilidade do Alfa Padrão para cancelar, rodar na 17? Afirmativo, só vai prosseguir via corredores ou vai modificar na final da 10? Falei de cancelar quando próximo. Ciente. 600, vou ir pra Duna. Vou a Duna, 600. Guardo. 319.35, passarei 2230. Bom dia, passarei do boa tarde, passarei 2230. Passarei do 2230. Contato radar, sobe para o 200, vigilância. 200, 2230. Dentro da Juliette, 3204. Receptor Lacta Vival, 31944. 3144, complete final, chame torre no 86. 186, Otan, 3144, boa. Boa, gol no 600, o tráfego está sendo superado a sua posição de 9 horas. Da livre descida para 2000 pés, 10, 13, o ajuste, autorizada final, 10. 2013, autorizada final, 100. Controle de Salvador, boa tarde, gol 924, gente na informação Quebec, passa nível 80 com 309. Gol 924, desce, mantém nível de voo 0620 na chegada à mar e ação de identificação. 060 na mar, gol 924. Botão 3660, está atingindo 80. 3660, desce, mantém nível de voo 050. 050, 3660. 5 e chama para o táxi. Autorizado no 5, chamada para o táxi, 5728. Descida para 3 mil pés, ajuste no 013, Alfa, Alfa Delta. 013, 3 mil pés, Alfa Delta.